Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Lá, Efésios, capítulo 1. Começando uma nova série. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos tratando todas as cartas de Paulo. O ano passado eu tratei a carta de Gálatas, a carta de Colossenses, e esse ano já foi Filipenses, e agora nós vamos para Efésios. Deixa eu orar primeiramente, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, te louvo por esse louvor maravilhoso, Senhor, da tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por visitar mais uma vez, trazendo a tua glória, a tua presença neste lugar. Agora, Senhor, mais uma vez nós pedimos e invocamos mesmo, Senhor, a luz do teu Espírito, o nosso entendimento, para que a tua palavra possa realmente, Senhor Jesus, ser compreensível para o nosso entendimento, Senhor. É o que eu oro e te agradeço, em teu santo nome. Amém. Amém. Vamos lá, seguindo o mesmo esquema, então, tratando o capítulo 1 apenas hoje, versículo por versículo, fazendo o que a gente chama de pregação expositiva. Amém? Tem coisas assim que quando a gente vê em Paulo, elas são muito polêmicas. E hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco polêmico. Eu não vou me aprofundar nele, porque ele é muito, muito exaustivo. Tá? Ele tem muita coisa para ser tratada e traz muitas perguntas. Então eu vou procurar tratar ele de uma maneira mais sintetizada mesmo, sem entrar assim muito a fundo nesse assunto que Paulo acaba tratando, ok? Logo vocês vão saber. Mas uma das coisas que são interessantes, assim, que é interessante em Paulo, é que Paulo é polêmico. Paulo é o cara que, se nós pudéssemos tirar todas as cartas dele do Novo Testamento, muitas das confusões teológicas que se tem hoje, nós poderíamos dizer que seriam evitadas. Porque quando chega em Paulo, Paulo ele dá uma complicada em quase tudo. As coisas que pareciam simples em Jesus, quando você lê, você entende, chega em Paulo, a coisa fica um pouco complicada de se entender. E entrar na mente de Paulo e entender o que ele quer dizer com aquilo que ele está dizendo é uma coisa, é um desafio. Então, assim, eu vou procurar tratar, eu vou dizer um pouco o que as escolas teológicas pensam a respeito de algumas coisas que Paulo vai dizer aqui. O que é interessante, assim, que eu quero que você guarde, porque quando eu entro nesse assunto, algumas pessoas vão dizer assim de antemão, já vão dizer assim, acho que essas coisas não tem que se discutir. Eu acho que essas coisas você não tem que, não são importantes. Eu acho que essas coisas são coisas secundárias. Eu acho que são coisas que a gente não tem que falar a respeito delas. Então, assim, é muito difícil a gente concordar com esse pensamento, porque quando eu vejo o Paulo escrevendo a sua carta, para Paulo havia uma importância muito grande de falar acerca dessas coisas para a igreja. Por quê? Eu não sei. Se Paulo pensou na polêmica toda que isso geraria na igreja, não sei se ele tinha consciência disso. Não sei se para Paulo essas polêmicas todas estavam na mente dele quando ele falou essas coisas. Não sei se ele pensou assim, cara, se eu escrever essa carta, isso aqui vai dar um rebuliço na igreja. Isso aqui vai ser um debate para 21 séculos, como tem sido. Faz 21 séculos que a igreja tem debatido esse assunto, que a igreja tem discutido essas coisas. E para muita gente é sinônimo de bênção, para outras pessoas é uma questão simplesmente a ser negada e não ser tocada no assunto. A simples menção da palavra, ela traz um certo desconforto para qualquer um. Ok? Apesar de que a gente vai tratar dessa palavra, eu vou tentar não ser tendencioso nela, mas vou procurar ser o mais bíblico possível. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, a apresentação de Paulo nos versículos 1 e 2, quando ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Novamente, então, Paulo ele fala que ele é apóstolo segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. Ele não é apóstolo segundo a sua vontade. Para Paulo, ele é claro nisso. O meu ministério foi Deus quem quis. Foi Deus que me chamou para ser quem eu sou, um apóstolo. Eu era um perseguidor da igreja, o homem que matava cristãos, e agora sou um apóstolo porque Deus me chamou para ser apóstolo. Então, ele tem a consciência disso. Então, todo ministério que você recebe, recebe da parte de Deus segundo a vontade dele. Amém? E esse chamado nós temos que cumprir em nossas vidas. Amém? Tem coisas que a gente faz que pode não ser chamado de Deus na nossa vida. É aí uma questão de cada um, de ter a consciência plena daquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? E se apegar com todas as unhas e dentes possíveis no teu chamado e pagar o preço até o fim de estar inserido nele e batalhando por ele. A outra coisa que Paulo fala aqui também, que são coisas descartáveis para muitas pessoas, mas que para ele tem uma importância muito grande quando ele usa, que ele chama aqueles a quem ele está escrevendo de santos e fiéis. Tem uma frase que nós usamos muito em Renovo, que diz assim: não sou um pecador lutando para ser santo, mas sou um homem santo lutando contra o pecado. Amém? Repita comigo: não sou um pecador lutando para ser santo, sou um homem santo lutando contra o pecado. Amém? Então, nós não somos um bando de pecador lutando, fazendo um sacrifício grande para ser santo. Não, é o contrário. Todos nós somos santos. E por sermos santos, vivemos uma vida de luta contra o pecado. Uma vida de busca e santificação. Amém? Só pode lutar contra o pecado aquele que é santo. Mas aquele que é pecador não tem o poder de ser santo por si mesmo. E é o que Paulo vai tratar mais daqui a pouquinho. A outra coisa que ele fala aqui também no versículo, que é muito interessante, que ele fala graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então a graça e essa paz também vem do Rei Jesus. Paulo está colocando Jesus no mesmo pé de igualdade que Deus o Pai. Ele está colocando, está dizendo, olha aqui, a graça e a paz vêm da parte do Pai, mas também vêm da parte de Jesus. Toda a graça que há sobre a face da terra vem do trono. E no trono está Pai e Filho. Portanto, o Filho também é Deus. E aquele que distribui a graça e a paz. Sem Jesus não há graça. Se eu e você temos algum tipo de graça na nossa vida, também vem da parte dele. Amém? Então ele não é menor. Ele não está em segundo plano. E vocês vão ver mais logo à frente por que que Paulo está falando isso. O papel, a posição de Jesus como Deus, aonde ele está como Deus. A outra coisa que ele fala, então, ele começa dizendo assim, ó: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, não é algo que acontecerá, não é algo que será abençoado. Eu não oro assim, Senhor, abençoa a vida desse cara com todas as sortes de bênçãos celestiais. Essa oração está errada. Essa oração já está concretizada. Eu não oro para você, Senhor, eu quero pedir que o Senhor dê dois olhos para essas pessoas, se elas já têm dois olhos. Amém? Você olha para algo que a pessoa não tem. Para Paulo, não. Nós já fomos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Todos vocês. Amém? Todos nós fomos abençoados. Já estamos abençoados. Existe uma bênção já da parte de Deus sobre cada um de nós. E Paulo vai continuar então dizendo quais são essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais que eu e você carregamos sobre nós. Lá no versículo 4, ele diz assim: porque Deus nos escolheu em Cristo, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quem nos escolheu? O texto está dizendo. Quem nos escolheu? Deus. Quem nos escolheu? Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Mas espera aí, nós não somos todos filhos de Deus? Como é que esse negócio aí? Que tipo de coisa que é essa? Porque eu entendo que escolha é algo que parte de mim. Eu não entendo escolha como algo que parte dos outros. Alguém escolhe por mim? Não, eu escolhi. Eu escolho. Eu faço escolhas todos os dias na minha vida. Faço escolhas. E essas escolhas partem de mim. Paulo está dizendo, então, que Deus nos escolheu. Amém? Fala assim, Deus me escolheu. Amém? Olha, presta atenção. Paulo, quando escreveu isso daqui, ele escreveu para que você tivesse conhecimento acerca de alguma coisa. Certo? Ele quer falar com você, através dessa carta. Quem ele... Quando ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Antes de existir todas as coisas. Antes de existir todas as coisas. Antes de existir o fator tempo. Porque o tempo vem a existir a partir da criação. Isso é uma questão científica. O tempo passa a existir a partir da criação. Antes da criação, na eternidade, antes de que qualquer coisa ser criada, Deus escolheu. Não havia ninguém. Não havia nada. Só havia Ele. Não havia planetas, não havia sistemas solares, não haviam estrelas. Não havia nenhum tipo de vida no universo, não existia o universo. E Deus, antes de todas as coisas, escolheu você. Amém? Escolheu. Olha, é isso aí. Pum. Paulo está dizendo que foi antes de todas as coisas. Não existia nada e Deus nos escolheu antes de ter criado o mundo, o universo. Eu acho interessante isso, porque o texto fala assim, mundo. E o texto se propõe o universo. Agora, você consegue conceber que existe algo fora do universo? Porque o que existe são planetas aí orbitando no vácuo, estrelas, cometas, poeira cósmica, sei lá o que mais. Está aí, tudo em algo, em um vácuo. E aqui, Paulo está dizendo que antes de existir qualquer uma dessas coisas, mas aonde que existia? Aonde estava Deus? Aonde Deus existia? Se o universo é uma coisa que está em expansão, aonde está Deus? Eu já pirei várias vezes nesse tipo de pergunta. Quando eu era adolescente, nossa, uma vez eu entrei em crise. Eu comecei a pensar acerca dessas coisas e por não compreender essas coisas, eu entrei em crise. Mania de ser filósofo desde moleque. Subia no teto da minha casa e ficava lá olhando para as estrelas e pensando acerca dessas coisas. E quando eu pensei nisso, no universo, e fora disso, Deus existe. Porque Deus não existe dentro do universo. O universo ele criou. O universo existe fora dele. E ele também está em todos os lugares e está fora dele. Aonde Deus está, não sei. Não sei. É uma pergunta legal para você quebrar a tua fuça. Ficar a noite sem dormir pensando assim, acerca dessas coisas. Em mim deu um tremor, me deu uma sensação de pequenez, uma sensação de insignificância, de poeirinha, sabe, de incapacidade de entender todas as coisas, de realmente ver o meu lugar como pessoa, como pequeno que eu sou. Agora, o que é interessante também é que Paulo ele fala assim, que nós somos escolhidos em alguém. Em quem nós somos escolhidos? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Em Cristo. Qual o propósito que está nisso? Paulo fala assim que Deus, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, nos escolheu. Em Cristo. Em Cristo. Porque todas as coisas, de alguma forma, vão se encaminhar para isso. Ele já vai falar sobre isso. Então, nós somos escolhidos nele, e tão somente nele. Fora dele, não há outra possibilidade. Amém? Por que, que nós continuamos afirmando que o cristianismo é a única verdade sobre a face da terra? Porque a revelação do Novo Testamento, ela não nos permite dizer outra coisa. Entendam isso. Quando alguém disser para você assim, ei, você é uma pessoa muito soberba. Eu acho que vocês, crentes, são tudo muito, muito cheio de si mesmo. Vocês acham que vocês são os donos da verdade. Porque não é nós que achamos coisa nenhuma. É o Novo Testamento que revela isso. Não sou eu quem inventou isso. As pessoas que dizem isso estão dizendo as mesmas coisas há 21 séculos. Paulo dizia isso. Jesus dizia isso. João dizia isso. Pedro dizia isso. Todos aqueles homens que racharam a história dizem a mesma coisa. Vocês vão ver que a coisa vai piorar ainda mais. Ao fato de que não há como eu negociar essa realidade de que o cristianismo é a única verdade sobre a face da Terra. A única. Não tenho como negociar isso. Ah, Pipe, mas tem coisas boas no Espiritismo? Eu sei que tem. Tem coisas boas no Budismo? Eu sei que tem. No Hinduísmo? Também. Inclusive, eu posso dizer para vocês que o pecado também é bom. Vai dizer que não é. Não é bom virar o zoinho para trás. É ou não é? É ou não é bom? Tanta coisa boa, chamada pecado, que tem por aí. Se fosse ruim, a gente não era tão tentado a ele, não é? Certo? O diabo nunca me ofereceu um prato de cocô para eu comer. Eu disse assim, olha que gostoso. Nunca fez isso. Quando ele vai aparecer para a gente, ele pode até aparecer com um prato disso para você, mas ele vai dar uma disfarçadinha. Vai colocar lá um docinho de coco. Para disfarçar. Vai dar uma disfarçadinha para você achar que aquilo é bom. Não é verdade? Então a gente sabe que nas religiões, no mundo todo, existem coisas boas. A gente sabe disso. E a gente sabe que também existem coisas no lado oculto das coisas que também, de certa forma, são boas. Certo? Ele nos escolheu para quê? Para quê que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus? Ele fala assim, para sermos santos e irrepreensíveis, para que não haja em nenhum de nós qualquer coisa que seja repreensível. Paulo está falando, para que a gente seja santo. Então, em Cristo Jesus, eu fui eleito, fui escolhido para ser santo. Amém? E, portanto, nele, todos nós somos santos. Entenda bem, não há nada fora dele que implique em irrepreensível, em algo irrepreensível e em algo santo. Somente nele existem essas duas características. Em Cristo Jesus, eu sou santo e irrepreensível. Fora dele, eu não sou santo. Amém? Então, ninguém pode ser santo fora de Cristo. Ninguém pode ser santo na presença do Pai fora dele. Por isso que nenhum tipo de ato humano fora de Jesus concede ao homem a livre liberdade de chegar diante de Deus. Por isso que nenhuma religião torna o homem bom sobre a face da terra se não for em Cristo Jesus. A gente pode dizer, olha, aqueles homens são santos. Não são se não estão em Cristo. E eu posso olhar para a vida de um cara que talvez ele não seja perfeito, e eu posso dizer que esse homem é santo, porque ele está em Cristo Jesus. Somente porque ele está em Cristo Jesus. Então, toda santificação está porque nós estamos em Cristo. Se a gente sai de Cristo, não há nada. Não há absolutamente nada. Portanto, a primeira bênção se resume em que fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos em sua presença. A santidade é uma bênção e não um mérito. Amém? A santidade é uma bênção da parte de Deus. Eu fui abençoado em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, antes de eu sequer existir, Deus já me abençoou com a sua santidade na minha vida em Cristo Jesus. Amém? Eu sou santo quando, desde a fundação do mundo, antes dela, Deus já me abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus e me tornou um homem santo. É uma bênção que recebemos da parte de Deus em Cristo. Eu sou santo porque Ele me escolheu para ser santo em Cristo. Lá no versículo 5 e 6, ele diz assim, em amor nos predestinou, está aí a palavra, polêmica. Aí a palavra que gera podemico no cérebro de qualquer teólogo, qualquer crente na face da terra. A palavrinha que nos incomoda, que nos inquieta, que causa um discurso, um debate de 21 séculos que a igreja debate esse assunto. pouco se debate, na verdade. Mais a gente foge dele do que realmente a gente encara o que, que ele representa. Mas então assim, uma vez eu coloquei isso e vou dizer mais uma vez. A pessoa que diz assim, eu não creio na predestinação, tem que pegar a sua Bíblia e jogar fora. Ponto. Amém? Você dizer assim, eu não creio na predestinação, pegue sua Bíblia e jogue fora. Sério mesmo. Jogue fora. Por quê? O que eu estou lendo aqui está dizendo aqui, ó, que Deus nos predestinou. Ah, Pipe. Então você está me chamando que eu tenho que ser calvinista para ser salvo? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que crer na predestinação é simplesmente crer na palavra. Se é da maneira como Calvino disse ou não disse, é outra conversa. Todos vocês têm a obrigação como em Cristo Jesus de dizer assim, eu creio na predestinação desta forma, ponto. Aí você escolhe a forma que você quiser entender ela. Aí você estude a Bíblia, estude Efésios, estude Romanos e chegue às suas conclusões, mas jamais diga, eu não creio na predestinação. Diga assim, olha, eu não creio na predestinação como Calvino acreditava. Beleza, olha, isso aí eu te dou nota 10. Pode dizer isso à vontade. Sério, coloca lá no Facebook isso. Eu creio na predestinação, mas não como Calvino crê. Ponto. Eu vou lá curtir lá, tem um negócio. Agora, nunca escreva no Facebook assim, eu não creio na predestinação. Que aí, eu vou excluir você do meu Facebook. Isso é muito sério. Vou chamar você de bobo daí. Então lá, continuando, versículo 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha só, galera. Nenhum mérito da filiação é nosso. Nenhum mérito de ser filho de Deus pertence a mim e a você. Pertence a Ele. Antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou. Eu acho interessante que se você vai lá no dicionário, você coloca lá predestinação. Até o dicionário sabe o que significa essa palavra. Menos nós. Vai lá no dicionário, predestinação. Chega em casa hoje, vai lá no Google lá, dicionário, qualquer coisa, dicionário online. Você digita lá, predestinação, ponto. E veja o que significa. Ele destinou você. Ele destinou você. Ele destinou você para ser filho de Deus. Daí a gente pergunta assim, pô, mas não é todo mundo que é filho de Deus? Não é isso que o ditado popular diz? Não é isso que você ouve? Todo mundo é filho de Deus? A Bíblia está dizendo que não. Paulo está dizendo que não. Porque se eu fui adotado em Cristo, significa que eu não era. Não é isso? Quando você adota uma pessoa para ser seu filho, aquela pessoa era teu filho antes de ser adotado? Não. Ela só se torna seu filho quando você vai lá, adota ela, você passa essa pessoa para o teu nome. E aí, no teu nome lá, você assume a paternidade e, portanto, aquela pessoa se torna um filho adotado, porém legítimo, como qualquer outro filho, diante da lei. Está lá, a mesma coisa. Então, nem a filiação pertence a nós como mérito. Querem conversar? Já te deixo um mês sem jogar game, filho. Ó, nem o mérito da filiação é nosso, somos filhos apenas por meio de adoção. A raça humana não se encontra no adjetivo popular que todo mundo é filho de Deus. A filiação se dá apenas por meio de Cristo. E aí entra mais uma vez essa discussão de religiões. Se a Bíblia está dizendo que só por meio de Cristo eu sou adotado, eu sou filho de Deus, existe outra forma fora dela para que eu seja filho de Deus? Não, eu posso gastar a minha vida toda em meditação transcendental. Eu posso passar a minha vida inteira alimentando todos os pobres do planeta Terra. Enquanto eu não estiver em Cristo Jesus, eu não sou filho. Eu não pertenço à família. À família de Deus. Eu não fui adotado. Eu não fui adotado. Ai, não discute comigo. Pode falar assim, ai, Pipe, você é muito radical. Eu, bulufas. Eu só estou repetindo o que está dizendo aqui. Eu não estou inventando nada. A única coisa que eu estou sendo é sincero com a minha fé. Eu não vou negociar a minha fé e colocar como uma vez entrei numa igreja, não vou citar que igreja que era, estava tendo um congresso de ecumenismo lá, e estava ali uma foto do Dalai Lama, na outra uma foto do Gandhi, uma outra, uma, sei lá, do Allan Kardec, a outra não sei de quem mais, de quem mais, de quem mais, Chico Xavier, não sei o quê, ali, congresso ecumênico. E aí Jesus também estava lá, um cartaz lá de Jesus, mais alguma coisa. Muita gente acha isso lindo, eu achei aquilo uma aberração. Eu achei aquilo uma aberração. Primeira coisa que eu nunca jamais colocaria Jesus do lado desses caras. Eu colocaria todos esses caras lá na terra, deitado, e Jesus muito, infinitamente acima de qualquer um deles. É uma falta de respeito. Quando a gente está falando de respeito, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente procura respeitar os outros e desrespeitar aquele a quem nós confessamos como nosso Deus. Jesus não é esse cara que deve ser colocado do lado desses caras em nenhum momento. Quer discutir, colocar um congresso ecumênico, beleza, vamos colocar a Madre Teresa ali, qualquer pessoa, Fábio de Mello, né? Qualquer um deles. Vamos colocar. Agora, jamais coloque Jesus nesse mesmo assunto, aí, porque daí nós estamos conversando de outra coisa. Aí já não pode. Portanto, a segunda bênção é a filiação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoa a minha e a tua vida antes da fundação do mundo, nos tornando filhos em Cristo Jesus. Ponto. Amém? Amém? Olha só, você já foi abençoado por isso. Você foi abençoado por Deus porque Ele decretou que você é santo. A segunda coisa que ele declarou que você é filho é em Cristo Jesus. Fora dele não há outra possibilidade, somente nele. Deus poderia simplesmente abraçar o conceito popular, mas Deus não o fez. Ele decidiu, segundo a sua vontade, nos adotar em Cristo. Ele decidiu. Gente, nós estamos falando de soberania. Deus poderia simplesmente dizer, todo mundo é meu filho. Todo mundo é filho de mim. Ele disse não. E ele fala, ele decidiu que somente os que estão em Cristo são filhos dele. Agora, eu posso me revoltar contra isso? Posso, à vontade. Vai mudar alguma coisa? Não. Deus vai falar, puxa vida, você não gostou? Não, então tá, deixa eu mudar aqui. Então deixa eu voltar lá na fundação do mundo e mudar todas as coisas que eu decretei antes da fundação do mundo. É interessante porque quando Deus decretou todas essas coisas, não existíamos ainda. E ele não se preocupou nem um pouquinho com a minha e com a tua opinião, se a gente ia concordar ou não com ele. Né? Pô, porque sinceramente, olha, se eu fosse Deus, eu ia fazer o seguinte. Meu amor aqui é grandão. Então assim, eu perdoava todo mundo, liberava todo mundo do inferno, mandava todo mundo para o céu e acabou a conversa. Não tem mais nada que... Qual o problema? Não tem nada mais. Acabou. Vamos lá, todo mundo para o céu e pronto. Agora, Deus não concordou comigo. Falou, não. Só em Cristo Jesus. Deus delimitou isso. Colocou assim, Jesus, ponto. E aqui não tem mais conversa. Não tem fora dele, não tem o que conversar. Somente nele. Por isso que o evangelho precisa ser anunciado. Porque fora dele não há salvação. Certa vez eu perguntei, o que fazemos com aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo? Boa pergunta. E ninguém pode responder isso. Eu só sei de uma coisa, que fora dele não há salvação. Ah, mas estão dizendo que todo mundo está indo para o inferno? Se você está entendendo isso, beleza, mas não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que fora dele não há salvação. Não há salvação fora dele. Lá em João 1, 12 a 13, diz assim, ó, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu acho interessante que nessa questão de confrontar a soberania de Deus e colocar as escolhas diante dos homens, a gente só lê a primeira parte, porque é o que parece. Olha quando a gente lê a primeira parte, o que está dizendo, ó. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome. Portanto, somente aqueles que creram se tornaram filhos. Mas olha o que continua o texto dizendo. Quem que creu? Os quais não nasceram por descendência natural e nem pela vontade da carne, Paulo está dizendo. Paulo não, João está dizendo. Nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem que foi que produziu o nascimento dessas pessoas em Cristo Jesus? Deus. Não vem pela vontade humana, não vem pela vontade da carne, não vem pela vontade de nenhum homem. Nenhum homem quis. Deus quis. É o que o texto está dizendo. E outra coisa que está bem interessante, assim, que também nos revolta de alguma forma, é que ele fala assim, que ele fez tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça. Deus não pergunta, Deus não se importa com a minha opinião, Deus não se importa se eu acho isso bom ou não, tudo isso ele faz para a sua gloriosa graça, para que eu e você entendamos a graça. Então a graça, ela é muito mais complexa do que eu e você podemos imaginar. A graça, ela não começa a partir do momento que você crê em Cristo Jesus. A graça, ela começa antes da fundação do mundo. E ela vem e se concretiza na história, em mim e em você. Quando lá antes da fundação do mundo, ele já nos chamou para sermos santos. Lá antes da fundação do mundo, ele já nos escolheu para sermos seus filhos. Amém? Lá no versículo 7 e 8, diz assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. A redenção, ela foi por meio do sangue de Cristo, por isso não há salvação por fora dele. Novamente, o texto não nos permite sermos pessoas ecumênicas, no sentido de que fora da fé cristã existe salvação. Fora de Jesus existe salvação. Novamente está falando isso. Por meio de quem que nós fomos redimidos? Por meio de quem? Do sangue de quem? De Cristo. Não foi por meio de meditação. Não foi por meio de boas obras, não foi por meio de impecabilidade, não foi por meio de nenhum ato humano sobre a face da terra, a não ser unicamente pelo sangue dele que foi derramado naquela cruz naquele dia. Somente por isso. Portanto, não há nada fora dele. Porque a única coisa que possibilitou a sua e a minha salvação foi o derramamento do sangue dele naquela cruz. E isto foi predestinado antes da fundação do mundo, ponto. Ou seja, Adão não havia nem pecado ainda. E Deus já havia predestinado que Cristo Jesus morreria numa cruz por mim e por você, e derramar o sangue dele em favor de todos nós. Entenda uma coisa, a cruz não foi um segundo plano em Deus. De repente, Deus estava lá, Adão pecou. E agora, o que a gente faz? Eu já vi pregação falando isso. Que Adão pegou, quando Adão chega lá, Deus foi pego de surpresa. Deus não sabia direito o que estava acontecendo aqui. Mas é quando você lê aqui o texto, Paulo está falando o quê? Que antes da fundação do mundo, ele já havia dito que Jesus morreria. Se era antes da fundação do mundo, significa que ele já sabia tudo o que ocorreria. E antes da fundação do mundo, ele já tinha um propósito eterno para todas as coisas. Quando Adão peca, Deus chega lá, e aí, cadê você, cara? Estou aqui. Por que você se escondeu? Ah, porque estava meio peladão aqui. Como é que você sabe que você estava pelado? Ah, daí aquela enrolação, daí um coloca a culpa no outro, né? Aí Adão coloca a culpa na mulher. Tá certo? A mulher coloca a culpa no diabo, né? O diabo olha para trás, não tem ninguém, e para variar, recebe a culpa sempre de todas as coisas, né? Bem feito. Quem mandou se meter em conversa que não pertencia a ele, né? está aí levando a culpa por tudo até hoje, né? E a gente dá um jeito. Então, o homem coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa no diabo. Às vezes, ela quer colocar a culpa no homem também, que, na verdade, é assim com o diabo também. Então, tá tudo em família a coisa toda, né? Então, somente o sangue dele concede a todos nós o perdão de nossos pecados. Portanto, fora dele não há perdão para a humanidade. Fora de Jesus não há perdão para a humanidade. Essa é uma pregação radical? É radical. Porque o cristianismo é radical. O cristianismo não é uma prostituta. Não é. O cristianismo é radical. Fora de Cristo não é. Podemos negociar, vamos ter que negociar, mas vamos escolher outra religião, menos o cristianismo. É sério, é mais fácil então eu virar qualquer outra coisa. Quando o famoso pai da burrice lá, o Richard Dawkins, falou certa vez assim num debate lá, uma menina levantou e perguntou para ele assim, o Dawkins é um dos papas do neo-ateísmo aí. Perguntou para ele assim, Dawkins, e se você estiver errado? E se você estiver errado? Daí ele começou a falar de um tal de Juju da Montanha, um deus que existe em algum lugar aí chamado Juju da Montanha, não sei se é na África, onde que existe esse tal da Juju da Montanha. Sei lá. Diz ele que tem, né? Eu nunca ouvi falar dessa criatura, mas tudo bem. Aí ele falou assim, mas e se Juju da Montanha existir? Né? Em outras palavras, ele questionou a dúvida dela respondendo isso. E se Juju da Montanha existir? É. A menina meio que ficou sem saber o que falar lá e todo mundo aplaudiu, achando isso muito lindo. Se eu tivesse lá, eu teria dito assim, para mim não tem problema nenhum. Se Juju da Montanha existir, se Krishna existir, se qualquer outro Deus na face da Terra existir, eu não tenho nenhum problema que esses deuses existam. Sabe por quê? Porque só há um Deus sobre a face da Terra que é exclusivo e exige total adoração a ele. Todos os outros deuses da face da terra são prostitutas. Todos eles não se importam com uma adoração exclusiva. Todos eles negociam a sua divindade e o seu louvor com qualquer pessoa. Krishna não tem nenhuma pretensão de que adorem somente a ele. Você pode adorar macaco, vaca, rato, qualquer bicho. Não tem uma adoração exclusiva para consigo mesmo. Agora, o Deus da Bíblia, não. Ele se coloca como o rei do universo, como o único Deus, e ele exige de toda a criação que somente a ele se deve dar todo louvor, glória, adoração, pelo século dos séculos. Amém. Porque somente ele é santo, santo e santo. Amém? Então, que se exploda o Juju da Montanha. Se ele existe, parabéns para você, Juju. Parabéns para você. Agora, se de fato o Deus a quem o cristianismo anuncia for o único e verdadeiro Deus, aí, adoradores do Juju da Montanha, o bicho vai pegar para o lado de vocês. Vai faltar montanha para vocês correrem. Vai faltar montanha para vocês correrem. Se ele não existir, beleza. Se a reencarnação for um fato, também não tem problema. Eu sou um cara bonzinho, faço bem para todo mundo, sou todas as coisinhas boas, faço boas obras, não tenho problema nenhum. Provavelmente, na próxima reencarnação, eu vou reencarnar o Brad Pitt. O novo Brad Pitt, provavelmente. Então, provavelmente. Não vou reencarnar numa baratinha, fico tranquilo. Tá certo? Numa minhoca, numa alguma coisa assim. Ok? Ele derramou das riquezas de sua graça sobre nós. Ele derramou sobre nós sabedoria e entendimento. Olha só também que vem da parte dele, sabedoria e entendimento. Se você tem sabedoria e entendimento, é porque ele, pela sua graça, concedeu a mim e a você. Então, a terceira bênção é a salvação. Amém? Essa é a terceira bênção. Sou salvo, já fui abençoado antes da fundação do mundo. Portanto, eu tomo posse apenas dessa que já está sobre mim. Tomo consciência de que já está sobre mim. Nos versículos 9 e 12, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido mais uma vez predestinados. Mas que coisa! Eu quero falar, todo cara que fala não creia em predestinação, eu queria que estivesse na minha frente. Eu vou carregar um aqueles errorex, sei lá o nome daqueles branquinhos assim, no bolso assim. Não creia, irmão. Não, então dá de sujeito. Rasga a página assim, joga fora. O que você fez? Você não crê nisso aqui, cara. Rasga fora. Não é verdade? Então os caras acham que Calvino inventou essa palavra. Calvino inventou bulufas. A única coisa que Calvino fez foi sintetizar ali a teologia, a forma como ele entendia isso e pronto. Quando as pessoas me chamam de calvinista porque eu creio na predestinação, eu tenho uma raiva, porque eu nunca li nenhum livro do Calvino. Nunca li. Li alguns comentários que falavam acerca do que ele acreditava, mas sinceramente não estou nem preocupado com aquilo que ele acreditava. Para mim o que importa é o que a Bíblia está dizendo. Predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Olha só o que está dizendo aqui. Deus faz todas as coisas segundo o quê? A sua vontade. Deus não pode operar nada que não seja segundo a sua vontade. Tudo que ele opera é segundo a sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperam em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Todas as coisas foram criadas para convergir em Cristo. Amém. Antes da fundação do mundo. Jesus não foi um segundo plano. O Adão pecou, nós pecamos, portanto, Deus pegou e falou, olha, vamos fazer o seguinte, agora miou a coisa. Agora eu vou ter que mudar de plano. Agora meu segundo plano é o seguinte, vamos tentar ver se as coisas todas convergem para Jesus. E aqui está dizendo que não, que antes da fundação do mundo, Deus aprove a Deus convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Ele sempre foi o plano eterno de Deus. Amém? Jesus sempre foi o plano eterno. Nunca foi Adão. Nunca foi Eva. Nunca foi esse planeta. Nunca foi essa terra. Nunca foi viver aqui um paraíso. Sempre foi Jesus. Por isso que você não conclui nenhuma teologia em cima de Gênesis. Você conclui essa teologia em cima de Paulo. Gênesis você não vai entender nada acerca de Deus somente lendo Gênesis. Agora, quando você lê Paulo, você começa a entender coisas. Espera aí, mas isso daqui foi antes da fundação do mundo. Não havia nada. Não havia nenhum fator tempo aqui. E Deus já convergiu todas as coisas em Cristo Jesus. E aqui está dizendo assim que todas as coisas celestiais e todas as coisas terrenas. Gente, escute isso. Todas as coisas celestiais significam coisas que nunca o pecado entrou. Nós poderíamos dizer que Jesus é um segundo plano se nós falássemos apenas da história ligada às coisas terrenas. Mas aqui Paulo está dizendo as coisas celestiais, aonde o pecado jamais adentrou. Antes da fundação do mundo, sempre Jesus era para ter a primazia sobre todas as coisas terrenas, onde o pecado imperasse, e sobre as coisas celestiais, aonde o pecado jamais adentrou. Jesus sempre foi o chamado para ser o centro de todas as coisas. Amém? Essa é a pregação mais cristocêntrica que você vai ouvir na sua vida. Eu não aceito nenhuma teologia que coloque o homem como fator determinante das coisas e não o Deus Todo-Poderoso. Tudo é para o louvor da sua glória. Então a quarta bênção é que nele nós fomos escolhidos, nele fomos predestinados segundo o propósito da sua vontade. Tudo é para o louvor da sua glória. A outra coisa nos versículos 13 e 14, estou quase terminando. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A quinta bênção é nada mais, nada menos do que o selo do Espírito Santo na minha vida. Amém? Fala assim, eu fui selado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. E aqui tá dizendo uma coisa. Antes da fundação do mundo, Deus tem todo esse plano para a sua vida. Mas o selo do Espírito não foi antes da fundação do mundo. O selo do Espírito aconteceu no dia em que você passou a crer. Naquele dia em que você crê em Cristo Jesus, você recebe o selo do Espírito. Ponto. Antes você não era selado, mas naquele dia você é selado. Ponto. O selo não aconteceu na eternidade. O selo acontece no tempo e na história como uma evidência daquilo que já havia sido declarado lá na eternidade. Mas que no tempo e na história se concretiza a partir do dia em que você crê em Cristo. Deus, o Pai, sela você com o Espírito dele. E o Espírito dele se torna o penhor da sua herança. É a evidência. É a evidência. Uma vez que eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus, entendo bem, por que eu não creio nessa conversa de perda da salvação? Porque a perda da salvação, ela elimina toda essa conversa que nós estamos tendo aqui, ó. Não havia um propósito antes da fundação do mundo. Toda essa conversa de antes da fundação do mundo acaba, cai por terra. O que eu estou dizendo para vocês é que antes da fundação do mundo, Deus declara que você vai ser santo, que você vai ser irrepreensível, que você vai ser salvo. Você vai viver uma vida redimida. E aí ele fala assim, daquele dia então que você crer, você recebe mais uma evidência de tudo isso, que é o selo do Espírito Santo. Amém? Eu tenho ele aqui, ó. Um selo aqui dentro de mim, no meu espírito. O Espírito Santo habita em mim. Aquele que é Deus, que é santo, habita na minha vida. Satanás sabe que você pertence a ele, que você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Satanás sabe disso. Amém? Sabe disso. Aqui, ó. E aqui está dizendo que isso é uma bênção. Eu fui abençoado com o penhor do Espírito sobre a minha vida. Eu fui abençoado pelo Espírito Santo que habita hoje em mim. Ele é essa grande bênção. Essas são as verdadeiras bênçãos que nós deveríamos estar falando todo domingo, em todos os púlpitos de igrejas por aí, não falando de dinheiro, desse lixo chamado dinheiro. Casa, carro, prosperidade. Nós temos uma coisa muito rica. Que são as realidades que nós estamos falando aqui nessa noite, que as pessoas não têm nem mínima noção do que seja, do que está acontecendo. Não sabem que o Espírito Santo habita na vida delas. Não sabem que isso aconteceu antes da fundação do mundo, quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não sabem que esse Deus coopera com todas as coisas segundo a sua vontade, que essa vontade é soberana sobre todos nós. Teve uma pessoa que esses tempos ia casar aqui, e por alguma razão, deu tudo errado para não casar. Deu tudo errado para que essa pessoa não casasse. Não me pergunte como. Eu sei que deu tudo errado. E eu tive uma conversa com essa pessoa pelo Facebook depois, porque depois essa pessoa com quem ela ia casar, essa pessoa ia casar, descobriu coisas dessa pessoa que, graças a Deus, descobriu a tempo, antes de ter casado. Então, eu falei para essa pessoa assim, olha, louvado seja o Deus que é soberano sobre a tua vida e que não permitiu que isso acontecesse. Amém? Até nisso, Deus tem que ser soberano sobre as minhas e as tuas escolhas. O tempo todo. Às vezes tem gente que vai casar, a gente olha assim, não casa, não faz isso. Aí vai lá e casa, sabe? E a gente crê nisso, crê que Deus é soberano. Então eu parto desse princípio, Deus, tu é soberano, sabe? O Senhor é aquele que está ali. Então, casou, agora te vira. Te vira, porque eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Agora, às vezes a gente vê Deus livrando a gente de cada escolha. Sabe? Cada escolha a gente vê. Como é que isso funciona em Deus, eu não sei. Por que tem coisas que Deus permite, eu não sei. Por que tem coisas que Deus não permite, também não sei. Também não sei. Lá no versículos 15 a 19, diz assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aqui nesse texto, Paulo ele ora por três coisas aqui, ó, que vocês podem verificar depois. A primeira coisa é que Paulo ora dando graças a Deus pela fé que os efésios receberam. Olha só, quem que Paulo ora dando graças? A quem? A Deus. Pelo que ele agradece a Deus? Pelo que os efésios, pelos efésios terem recebido fé. Amém? Não é interessante isso? Paulo não louva os efésios. Paulo fala, olha que legal, vocês creram. Olha que legal que vocês creram. Paulo agradece a Deus porque eles creram. Porque Paulo sabe que eles creram porque Deus concedeu a eles a fé para crer. A segunda coisa, para que Deus lhes dê sabedoria e revelação. A terceira coisa, que é a mais poderosa na carta que está dizendo, para que recebam iluminação. Você sabe o que é iluminação? Iluminação assim, você está num escuro, pum, desliga todas as luzes, de repente, pum, liga uma luz. Iluminação. Iluminação está dizendo que o teu entendimento era incapaz de compreender as coisas de Deus. E Deus concedeu a mim e a você iluminação para entender. Já viu gente que lê a Bíblia e não entende bulufas? Né? Eu, antes de me converter, eu não entendia muita coisa na Bíblia. Depois que eu vim para Cristo, a minha mente se iluminou e eu passei a entender as coisas que eu não entendia. Sem essa iluminação que vem da parte de Deus, eu e você não podemos nem compreender a palavra. Então, também é uma bênção estar debaixo dessa iluminação. Creia que você foi abençoado por Deus pelo simples fato de ter recebido da parte dele iluminação e entendimento para compreender as Escrituras. Sem ela você não entenderia. Assim como tem muita gente que não entende. Tem gente que lê e não entende bulufas. Esses dias eu discuti com um cara no Facebook que dizia que tudo na Bíblia era alegórico. Então, na verdade, Moisés não abriu o Mar Vermelho, aquilo ali é só uma alegoria. A Arca de Noé foi só uma alegoria, não houve dilúvio nenhum. Quando Elias fez o que fez, aquilo ali nunca houve. Jesus não nasceu de uma virgem, aquilo ali também foi alegoria. Tudo na Bíblia foi alegoria. Tudo na Bíblia foi alegoria. Fico pensando, quem que foi que deu a esse inteligente essa autoridade de falar uma tamanha besteira? Tamanha besteira. Toma cuidado, gente, com aqueles caras que a gente fica autenticando aí, dizendo como palavra de Deus e que não estão falando da parte de Deus. Amém? Eu recebi um vídeo hoje de... um vídeo provando que a Aline Barros é da maçonaria. Pensei, logo a Aline? Daquele tamanho todo é maçônica? É, maçônica. Mas daí eu fui ver. Primeiro eu já não gostei do narrador, né? Eu já comecei, a voz tá com a rachada do desgraçado, mas tudo bem. Aí o cara pegava assim, usava umas filmagens de um templo maçônico lá que tinha uma meia lua e tinha um sol. Aí no vídeo da Aline Barros tinha também assim, uma meia lua e um sol. Pronto, é maçônico. Domingo que vem vai ter uma meia lua e um sol aqui na Gólgota. Vou virar maçônico também agora. E aí... no centro lá da loja maçônica tinha aquele olho dentro de uma pirâmide, de um triângulo lá, né? Tinha aquele olho também. Aí no centro do vídeo da Aline Barros tinha um menininho com uma caixa cor-de-rosa, assim. Mas não tinha nada, tinha liso em cima. O cara falou que aquela caixinha simbolizava o olho que tudo vê. Simbolizava o olho lá da maçonaria. Ali eu parei de assistir. Falei, não, meu tempo é precioso. Eu já estou com 42 anos. Tem mais o que fazer do que ficar vendo esse tipo de estupidez. Aí eu só assisti 10 minutos do vídeo. O vídeo tinha uma hora. Eu falei, eu nem quis ver o resto que vinha depois. Sabe? Eu nem quis ver mais o resto que vinha depois. Eu também tive uma discussão com um adventista do sétimo dia essa semana, que o cara queria me forçar de novo a guardar o sábado. Aí, no começo da conversa, ele começou dizendo assim que ele só acreditava na palavra. Para mim é só a palavra. Eu falei, amém? Eu também. Só a palavra. Né? Só a palavra. Daí eu falei assim, olha, nós começamos a ter uma discussão a respeito de escatologia. Aí eu falei assim, olha, escuta lá minhas pregações para você ver, né? Não, não quero escutar. Foi por quê? Porque para mim é só a palavra. Ah, beleza, tá lá, né? Beleza. Daqui a pouquinho ele me posta um vídeo de um pastor pregando. Falei, cara, mas você não falou para mim que é só a palavra? Não, mas esse aqui não é. Esse aqui ele prega só a palavra. Aí imagine como eu fiquei feliz da vida, né? Falei, ah, então quer dizer que você nem me ouviu, você nem sabe o que eu falei, nunca me viu pregar e eu não prego a palavra. Não, meu negócio é a palavra. Então me escuta lá, infeliz. Não, meu negócio é a palavra. Ah, você não acha que nessas horas Deus tinha que dar uma liberação? Então, entenderam o resto, né? Eu acho que nessas horas o crente tinha que ter uma liberação da parte de Deus. Então, pip. Porque a gente está no espírito ali, tentando falar com o cara na boca, o cara vem apelar para esse tipo de coisa, tem que falar, então... Vai com Deus. Para não falar outras coisas. E terminando, então, versículos 20 a 23, diz assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Quem é o que está assentado à direita da majestade? Quem é que está sentado à direita da majestade? Quem? Jesus. Quem é que está acima de todo governo e autoridade? Jesus. Quem é que está acima de todo poder e domínio? Jesus. Quem está acima de todo o nome? Jesus. Quem é o cabeça de todas as coisas? Jesus. Jesus. Para Paulo, o plano da salvação se resume nisso. Antes da fundação do mundo, aprouve Deus convergir todas as coisas para ele, para seu filho. Tudo dentro de um propósito, além da nossa compreensão, e que nos foi revelado por meio da vida de Paulo. Amém? Então, tratamos de uma coisa sem entrar em muitas questões polêmicas. Aí depois você pode estudar em casa, quebrar a tua cabeça, fundir um pouco esse cérebro aí. Amém? Não viva uma vida de mastigar somente aquilo que é falado aqui no domingo à noite. É bom você estudar. É bom. É bom você dar uma lida e fazer aquilo que muita gente... Principalmente quando você faz seminário, você se vê obrigado a isso, né? Mas é bom você estudar, você saber responder essas coisas. Mas desde que você não saia daqui nessa noite dizendo eu não creio na predestinação, beleza. Saia daqui dizendo isso, porque a palavra diz isso. Aí você conclui o resto sim. Eu creio na predestinação, daí você continua a frase. Beleza? Mas jamais diga eu não creio na predestinação. Amém? Porque para Paulo isso foi uma bênção. Amém? Para Paulo isso foi uma bênção. Deus nos abençoou nas regiões celestiais quando nos predestinou. Amém? Amém? Vamos orar. Fique em pé. Sabe, Senhor, a gente poderia hoje estar em alguma região que nunca se ouviu falar do teu evangelho. Hoje, qualquer um de nós aqui, Senhor, a gente poderia estar num lugar onde o teu evangelho jamais chegou. Nesse momento a gente poderia estar em qualquer lugar, Deus, dando o nosso último suspiro nesse mundo, sem nunca ter ouvido falar do teu evangelho. E talvez o fato de estarmos aqui nessa noite, Senhor, nos passe despercebido dessa realidade, do quão abençoados nós somos, do quão amado nós somos, do quanto o Senhor nos amou em Cristo Jesus. Porque antes do Senhor ter criado todas as coisas, o Senhor nos escolheu. E iluminou o nosso entendimento para entendermos o teu plano, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nossas vidas. Que nós poderíamos hoje fazer parte de uma geração que não pertence ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque um dia, por meio do Senhor, todos nós fomos adotados. O Senhor nos comprou e nossa filiação se tornou definitiva quando o Senhor assumiu nossas vidas, Pai, como filhos em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque hoje nós somos filhos genuínos no Senhor. Obrigado por nos amar, Jesus. Obrigado pela certeza da tua palavra por meio da vida de Paulo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas um dia foram criadas para o teu louvor e para a tua glória, Senhor Jesus. Obrigado porque hoje, Senhor Jesus, o Senhor está acima de todas as coisas. E essa é a convicção que nós temos, Senhor, de que nós pertencemos ao Senhor e unicamente ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Dá um abração no seu irmão aí.